Yeah. São Paulo, Brasil. Coisa nossa, é. Yeah. Vila Fundão, Capão. Simples assim. Meu povão da Sabina. Por um gosto pessoal do finado neguinho. Laranja e preto decidiu se ser assim, é assim. Honra branco, marfim, vinho tinto, carmim. Quem permitiu, Deus dirigiu esse filme. Dizem crime é o rap, dizem rap é o crime. Você diz, você decide, o resto só conheci. De olho por olho era lei, cegava todos sem ver. Pra ver direito, rever, viver e deixa viver. Bandeira branca sobe, sobe, pra quem não sabe, sabe. Falsos não consegue, quem tem juízo segue. Se você não deve, firmão, fica leve. Seis preto na esquina, objetivo só. Notas verde, azul piscina, careta é bem melhor. 20 mil, papelote, ó. 20 cada um, pra 4 molecote a 400 mil bruto. Eu sei como fazer um plano estratégico. Sem trás pelo cais, vai no contorno da Bélgica. Vem 10 pés 90, 100 pente de 50, 3kg cano curto tem 900 por minuto. Quem? Quero ver quem? 5.7 por 18 para destros e canhotos. Boy. Compacta e segura, mano. Impacto de um furacão. Yeah. Compara-se a um fura, tio. Os caras só à vista, tio. Malandrão se arromba, ré. Vários homem bomba entre as lâminas. 12 microcâmeras, top, sistema do shopping, HD. Ó só, os sócios vão ver uma por beco. Duas na Indola, o Big Brother é em dólar. A firma é bico seco, a festa acaba cedo. Se falta pra geral, porque nada vai bem se os negócios vão mal. Meu baby é bravo, eu sei. E a natureza se recicla, outros mil neguinhos zica. Ei, ei, pior que a CIA. Para da pa, pa, pa, pa. Vem, quero ver quem vem, quero ver.